CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista neste sábado, eu recebo aqui no estúdio da CBN e olha, essa entrevista vai dar polêmica, não tenho dúvida nenhuma. Meu convidado é o Gerson Baluta. Bom dia, Baluta. Bom dia, Guilherme. É um prazer estar aqui com os amigos da CBN, à disposição de vocês aí para debatermos aí sobre qualquer assunto, mas imagino que você queira falar muito de futebol, né? Olha, primeiro eu vou dizer aqui que o Baluta, para quem não sabe, é advogado, servidor público federal, é isso? Exatamente. Atua junto à União e é conhecido bastante por seu trabalho no meio de arbitragem. Atualmente você é membro da Comissão de Arbitragem da Federação Paranaense de Futebol, também delegado especial da CBF? Exatamente, nós estamos aqui à frente da Comissão Estadual, que é presidida pelo Afonso Vitor de Oliveira, ex-árbitro mais do que conhecido, né, dispensa apresentações desde 2006. E estamos aí sobrevivendo, né? Porque comissão de arbitragem não é fácil, não. Estamos sobrevivendo ainda. Felizmente, o trabalho tem surtido resultado. E a nível nacional, nós somos delegado especial, né, da Confederação Brasileira de Futebol. E também atuamos como instrutor de arbitragem. Pois é, e também ex-árbitro pendurou o apito em 2002? 2002, eu já não tinha mais como... Ainda tinha alguns anos, né? Para quem não sabe, o árbitro pode apitar até os 45, mas já ficou difícil de conciliar o lado profissional com a arbitragem. A arbitragem, todos sabem que não é uma atividade profissional, então você às vezes tem que sair meio de semana, você acaba perdendo um dia antes, um dia depois, enfim, sabe? Já não dava mais para conciliar com o trabalho e com outras atividades, e aí eu tive que encerrar prematuramente em 2002. E hoje em dia também você está do outro lado, atuando como comentarista de arbitragem, ou seja, não está mais lá no gramado, mas está numa cabine observando o trabalho dos colegas. Não seria só arbitragem, a gente faz o jogo, né, de uma maneira geral, claro que, né, também falamos de arbitragem, junto com os colegas lá da co-irmã da 97, com o Busanello, Donizete Mello, enfim, toda aquela rapaziada bacana lá, e já estamos juntos há muitos anos, desde que era uma equipe independente, e depois passou a compor a Rádio Cultura aqui de Foz, e estamos juntos aí nessa caminhada, é gostoso, porque sempre estamos falando de futebol, e claro que, né, até por ter um conhecimento maior de arbitragem, a gente sempre está ali para auxiliar nas questões que geram dúvidas, enfim, mas falamos do futebol como um todo. E olha, gerar dúvidas, isso acho que é uma das grandes, até de uns fatores aí que leva até essa paixão que as pessoas têm pelo futebol, a controvérsia, né? As jogadas, os acertos e os erros de arbitragem. Muita gente se pergunta como é estar no lugar de um goleiro, por exemplo. É a profissão mais ingrata entre os jogadores. Agora, mais ingrato do que goleiro, muitas vezes, é o papel do juiz. Como é que é essa sensação de entrar em campo e já ser vaiado logo de cara pela torcida? Olha, eu diria para você que quando isso não acontece, até o juiz estranha, né? Porque esse é o normal, né? Esse é o tradicional no futebol. Eu acho que é no futebol mundial, no futebol brasileiro então nem se fala, o torcedor é muito fanático e o ser humano, como de uma maneira geral, ele tende a transferir responsabilidade, né? Não, nada mais fácil do que o técnico não assumir que escalou mal, o dirigente não assumir que contratou mal, o goleiro não assumir que falhou num lance e que o atacante acabou perdendo um gol que normalmente ele faria, e vamos transferir tudo nas costas da arbitragem, assim todos saem felizes, e durante a semana tem aquele debate no botequim, no restaurante, e na outra semana começa tudo de novo e o árbitro vai carregando esse fardo. E o torcedor também não admitir que o time é ruim e colocar a culpa no árbitro, né? Normalmente isso acontece, né? Então, a gente sempre brinca que árbitro e goleiro não podem falhar, né? E também não dá pra elogiar antes de acabar o jogo, né? No domingo agora, passado, tivemos aqui, infelizmente, o goleiro do Foz falhou, né? Num lance. Acontece, é um ser humano, assim como o árbitro poderia ter falhado, anotando, eventualmente, aí, sei lá, um tiro penal que não aconteceu, mas que, sob o ponto de vista dele, naquele momento ele achou que foi. Faz parte das nossas atividades. Todos nós erramos. No caso do árbitro, o erro não é admitido. Agora, o que você me comentou até chamou atenção. Vocês até um árbitro, um bandeirinha, enfim, chega a estranhar até quando não é xingado durante o jogo. Porque veja bem, quando você entra, até por incrível que pareça, às vezes as pessoas acham que o árbitro gosta quando não tem público, ou tem lá meia dúzia de pessoas. Ao contrário, porque quando tem meia dúzia você ouve tudo e ouve muito bem. Agora, quando o estádio está lotado, você só ouve aquele barulho, aquele alarido, mas nada que incomode. A função exercida pelo árbitro, ele tem que entender que ele está sempre sob pressão, ele vai estar sempre ali no fio da navalha, e se ele não tiver realmente personalidade para encarar esse tipo de desafio, ou seja, trabalhar sob pressão. Eu não conheço atividade nenhuma, deve existir, mas eu não conheço, não me vem à memória agora nesse momento, em que o ser humano trabalha sob tanta pressão como é o caso de um árbitro. Eu me recordo, numa outra oportunidade, em que entrevistaram o Avelange, na época ele ainda era presidente da FIFA, e perguntando, comentando sobre arbitragem, e aí ele fez uma citação que eu achei muito inteligente, ele falou assim: olha, eu gostaria de saber quem dos senhores aqui da imprensa teria coragem de entrar no estádio com 100 mil pessoas e apitar um jogo, e ele complementou: eu não teria. Com certeza, uma atividade de muita pressão, inclusive agora com os recursos de tecnologia, essa pressão fica ainda maior. Na verdade, a exposição agora, né, com essas câmeras em HD, que você vê até a grama voando na hora do chute, enfim, está cada vez mais difícil de esconder o erro quando ele acontece. Não só do árbitro, de todo mundo, né? Mas isso sempre houve. É inegável que os erros sempre aconteceram. Se formos aí pesquisar jogos históricos, não tinha uma Copa do Mundo decidida com erro. A Copa de 66 foi decidida com uma bola que não entrou. O Brasil mesmo, isso a gente nunca pode esquecer, foi muito beneficiado em Copas do Mundo. Em 86, a Espanha fez um gol que a bola entrou quase um metro. Na Copa de 82, aquela famosa seleção, que na minha opinião foi a melhor de todos que eu tive a oportunidade de assistir. Mas naquele jogo na estreia contra a Rússia, por exemplo, quando perdia de 1-0, o Júnior, lateral esquerdo, tirou uma bola com a mão de dentro da área, assim, que todo mundo viu, o árbitro não conseguiu. E entre tantas outras histórias. Então, o Brasil foi, ao longo da história, uma seleção beneficiada com erros de arbitragem. Assim como outras tantas foram prejudicadas. A Rússia era uma que, olha, toda a Copa do Mundo tinha algum problema que acabava, na época até era a União Soviética, mas também muitos erros de arbitragem. Erros, isso que nós temos que deixar bem claro, erros de arbitragem. Não existe dolo, não existe má fé. Ao contrário do que as pessoas pensam, os árbitros são pessoas dignas, honestas. Claro que em toda classe existem, né, as maçãs podres e tal, e essas devem ser sempre, né, colocadas de lado. Mas eu diria para você que a arbitragem é composta de pessoas, pelo menos sob a minha ótica, das mais honestas que eu conheci em todas as carreiras, em todos os grupos de atividades. E olha, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre este perfil do árbitro, até porque, como destacado, o árbitro, ele muitas vezes precisa de outras profissões, né, para se manter no dia a dia. E assim que eu anunciei pela primeira vez que você viria aqui para dar entrevista, já houve uma avalanche de torcedores de um certo time brasileiro, um time alviverde, que o meu pai torce para ele, inclusive, me pedindo para fazer uma pergunta para você. Mas isso depois do intervalo, neste CBN Entrevista, que faz uma pausa agora para o repórter CBN Rede Nacional, e nós já voltamos com a segunda parte desta conversa com o Gerson Baluta aqui na CBN Foz. CBN Entrevista. CBN Entrevista neste sábado. Eu estou conversando aqui na CBN com Gerson Baluta, ele que é advogado, servidor público federal e mais conhecido por todos aqui na fronteira por sua atuação na arbitragem em futebol. Ele é membro da Comissão de Arbitragem da Federação Paranaense de Futebol, também delegado especial da CBF, instrutor de arbitragem, atuou como árbitro até 2002 e atualmente atua também como comentarista para questões não apenas de arbitragem, mas o futebol como um todo. Na primeira parte dessa nossa conversa, nós falamos um pouco sobre esse trabalho do árbitro, e o Baluta destacou aqui o fato de que, ao contrário do que muita gente pensa, o juiz, né, o árbitro, o assistente, o bandeirinha, ele não é profissional. Como é que faz para conciliar? Porque nós temos jogos, por exemplo, rodadas de meio de semana nesse calendário maluco brasileiro, fim de semana. Como é que faz para conciliar uma profissão, digamos, normal, aquela que exige expediente, e uma profissão como essa que acontece em horários e dias pouco convencionais, digamos? Não é profissão, muito embora já exista um movimento forte para tentar a profissionalização, só que isso esbarra numa série de fatores, como, por exemplo, quem vai pagar essa conta, né? Porque a partir do momento que houver a profissionalização, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Mas, como não existe a profissionalização, muito embora a exigência seja a nível profissional, os árbitros precisam se preparar, né, por sua conta. Então, o clube tem toda uma linha de profissionais que o auxiliam, enquanto que o árbitro, ele tem que fazer um trabalho solitário, ele que tem que contratar, eventualmente, um personal trainer, ele que tem que ter lá uma nutricionista, enfim, ele tem que fazer um trabalho individualizado. E com relação à questão de trabalho, ele precisa, claro, negociar com o patrão, né? Porque não tem outro jeito. Ele vai optar na quarta-feira, se for uma viagem longa, tipo ele mora aqui no sul, vai optar no nordeste, ele vai ter que sair um dia antes, ele não pode sair no dia do jogo, com certeza vai retornar no dia seguinte, na melhor das hipóteses vai perder meio dia, e aí na iniciativa privada o árbitro tem que negociar com o patrão, dá sorte que o patrão gosta muito de futebol, né? Porque aí ele embarca na do árbitro também. Sorte ou azar também, porque se ele torcer para algum time ali, ele vai ficar cornetando, né? É, com certeza, vai começar a cobrar. Mas normalmente o pessoal acaba conciliando, existem dificuldades e são enormes. Você pega um jogo, por exemplo, em Curitiba, o árbitro mora lá no Campeonato Paranaense, muitas vezes um jogo 9 horas da noite, o árbitro trabalha até as 18 horas, aí vai lá com a sua bolsa, vai ao estádio, mal às vezes tem tempo de fazer uma refeição adequada, então realmente não é fácil a vida do árbitro, até porque ele não é profissional, então nós não podemos cobrar do árbitro o mesmo que se cobra dos atletas. Cara, não são casos comuns, não é? A gente não vê com muita frequência, mas acontece muitas vezes do árbitro ou do assistente se machucar durante a partida. Neste caso, isso seria até decorrente da situação que você colocou, da pessoa não ter ali o tempo, o mesmo tempo que um atleta tem para se preparar e acabar se machucando, e no caso ele se machuca e é obrigado a pagar a conta, vai ficar sem trabalhar durante um tempo e... Ele não tem nenhum fundo que cobre esse período aí que ele fique inativo, né? O árbitro ele recebe o que a gente chama de honorários pela participação dele no jogo, né? Dependendo do nível em que ele se encontra... Desde um árbitro de um quadro básico numa federação como a Paranaense, até um árbitro que é do quadro da FIFA e apita aí, digamos, no Mundial, existem valores estabelecidos. Quando é Copa do Mundo, por exemplo, existe uma bolsa lá, já é um valor razoável que os árbitros recebem. Nada que chegue nem perto do que ganha um atleta, mas já é um dinheiro razoável. No mais, ele recebe por jogo. Então, o árbitro que vai apitar hoje um jogo da Série B ou amanhã da Série A, terminou o jogo no vestiário, ele recebe lá os seus honorários, que são previamente fixados pela entidade que promove o evento, ou seja, Federação Paranaense, CBF, e assunto encerrado. Se ele se contundir, tiver que ficar em um mês, dois, infelizmente ele não recebe absolutamente nada, ele não tem qualquer garantia, por isso mesmo que o árbitro não pode contar com essa remuneração aí, não dá para assumir nem aquela continha no final do mês, porque de repente esse dinheiro não vem. Uma das grandes discussões que se tem hoje é com relação ao uso da tecnologia para o árbitro mesmo, ali em campo. Por exemplo, sensores que indicam quando a bola ultrapassou a linha, toda esta situação. Como é que você vê essa questão do uso da tecnologia em prol do árbitro ali no campo? Veja bem, a coisa tem melhorado, né? Já tem alguns recursos que estão auxiliando o árbitro, sejam eles de recursos eletrônicos ou até humanos, como é o caso agora desse árbitro adicional, que muita gente pode achar que ele está ali só como um adorno atrás do gol, mas não. Ele trabalha e trabalha bastante. É que como ele trabalha com aquele sistema de comunicação em sinal aberto, então ele está constantemente conversando com o árbitro e passando alguns comandos durante o jogo. Então, se nós considerarmos em outros tempos em que você tinha só lá um árbitro no meio do campo, dois assistentes, né, o famoso bandeirinha com a bandeira na mão, de lá para cá já a coisa evoluiu. Então hoje os assistentes já trabalham com a bandeira eletrônica, então quando acontece, digamos, um impedimento, além de sinalizar, ele aperta e tem um bip no braço do árbitro. Porque antes acontecia do árbitro muitas vezes não ver. Não, né? Ver. Então já teve essa evolução. Agora já estamos tendo no Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, e em vários campeonatos estaduais, inclusive no Paranaense, o sistema de rádio é um sistema aberto, é o mesmo que é utilizado na Europa, na Copa do Mundo, em que os componentes da arbitragem conversam em tempo real e discutem situações, falta, mão, pênalti, enfim, né? Então já existe esse trabalho de comunicação. Além do mais, foi introduzido agora a figura do árbitro adicional, que é aquele que fica atrás do gol, ali do lado da trave, né? E ele é um que vai auxiliar a arbitragem, eventualmente num pênalti cometido numa região em que o ponto de vista dele era melhor, ou até de uma bola que entrou ou não entrou, porque muitas vezes o assistente, por exemplo, está cuidando do penúltimo homem lá numa barreira, porém não tem condição de estar lá na linha de fundo para verificar se essa bola entrou ou não, e esse tipo de trabalho pode ser exercido por esse árbitro adicional. Já vamos para um outro passo agora, que são essas câmeras que serão implantadas já na Copa das Confederações, que a bola vai ter um chip, né? E a partir do momento que ela ultrapassar totalmente a linha do gol, né, automaticamente irá um comando para o relógio, né, do árbitro, indicando que foi gol. Ou seja, aquela situação de gol ou não gol, já estaremos superando com essa nova tecnologia. Claro que não podemos imaginar essa tecnologia, por exemplo, numa segunda divisão aqui do Campeonato Paranaense, ou até na primeira divisão da maioria dos campeonatos estaduais, seja no Brasil, ou até de campeonatos nacionais pelo mundo afora, porque é uma tecnologia ainda muito cara, a bola fica muito cara. Enfim, mas nessas competições de alto nível, como é o caso da Copa das Confederações, que iniciar-se-á em breve também na Copa do Mundo, os torcedores já vão ter a oportunidade de ver mais um avanço em termos de tecnologia. E agora, quando falamos de erros, né, por exemplo, o batedor de um pênalti fica muito marcado, um pênalti que ele tenha perdido ali e isso tenha decidido um campeonato contra a sua equipe. Também, às vezes, o cara perde ali um gol na cara da meta e acaba lembrando disso pro resto da vida. E o árbitro, como é que fica numa situação quando ele apitou e logo depois ele põe a mão na cabeça e pensou, putz, errei aqui? Como é que fica a situação? Olha, é difícil porque o torcedor, né, talvez não entenda, mas quando o árbitro tem uma jornada não muito feliz, né, quando ele comete erros que acabam interferindo no resultado final da partida, ele é o grande penalizado nessa história toda. O clube perde, mas o árbitro perde muito também, porque ele acaba ficando fora das escalas por um bom período. As pessoas acham que não tem punição. É que não dá para você execrar o árbitro, não dá para você colocar ele numa situação constrangedora, mas ele é punido sim, ele fica diversas escalas fora, deixa de ganhar, repito, e assim como o jogador, imagino que chega à noite e começa a sonhar com aquela bola que não entrou, ou o goleiro, com a falha que ele cometeu, o árbitro não é diferente, ele fica vendo e revendo aquele lance, muitas vezes é um lance ocorrido já no finalzinho do jogo e até então ele tinha feito uma grande arbitragem, e é óbvio que vem aquele inconformismo, é duro às vezes de aceitar, você às vezes sonha que está acertando, mas infelizmente já aconteceu, o tempo não volta atrás, e aí vai da personalidade do árbitro para que ele consiga assimilar o erro e na próxima jornada já está bem, ou muitas vezes até no próprio jogo, porque ele comete um erro no primeiro tempo e ele não pode se deixar desestabilizar, porque no segundo tempo continua o jogo e não existe lei da compensação. A lei da compensação, na verdade, é errar de novo, ele tem que pegar e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. E era isso mesmo que eu ia perguntar, porque muitas vezes nas transmissões, né, até a pessoa que está ali atrás do microfone acaba sendo passional e diz, né, ah, errou de um lado e agora consertou errando aqui do outro. Isso é mais folclore mesmo do futebol? Não só folclore, né? O ser humano, ele dependendo, se ele não tiver uma personalidade forte, um equilíbrio, ele pode eventualmente, até que de forma involuntária, ceder e acabar marcando indevidamente até por algo ali que está incomodando no seu inconsciente e tal, mas a grande maioria dos árbitros experientes, maduros e tal, eles conseguem assimilar o erro e seguem em frente, né? Não tem problema nenhum, isso acontece. Culturalmente, é muito difícil, por exemplo, como você citou, acontece, digamos, um tiro penal e o árbitro percebe que não foi ou que eventualmente ele cometeu um equívoco, para ele voltar atrás desse tiro penal, eu diria para você que é quase que humanamente impossível pela cultura do futebol brasileiro, principalmente. Então, mas nada impede, né, que ele o faça, e seria o mais correto, né? Você ter a humildade de admitir o erro, falar, não, realmente me precipitei, apitei quase que de forma automática, agora raciocinando adequadamente, vejo que cometi um equívoco, volta-se atrás e não tem problema nenhum. Até reiniciar o jogo, o árbitro pode consertar qualquer coisa. Não tem problema nenhum. Depois que reiniciou, aí não tem mais jeito. Estou conversando aqui na CBN com o Gerson Baluta, ele que é também membro da Comissão de Arbitragem da Federação Paranaense de Futebol, delegado especial da CBF e instrutor de arbitragem. E a pergunta que eu vou lhe fazer é com relação a esses casos de dúvida. Qual é a orientação normalmente que se dá a um árbitro e seu assistente para estes casos em que ele fica com extrema dúvida na hora de apitar? Olha, primeiro que a decisão pressupõe que não houve dúvidas, né? Se o árbitro decidiu naquele momento é porque ele concluiu que o fato ocorreu, ok? Agora, se eventualmente aconteceu algo que fugiu do campo visual do árbitro, digamos que o assistente percebeu que houve um equívoco, houve um erro, repito, antes de reiniciar o jogo, nada impede, por exemplo, que o assistente chame o árbitro e diga, olha, naquele momento você marcou o gol, mas já havia sinalizado o impedimento, né? Ou então ocorrera uma falta fora do teu campo visual aqui no outro campo de defesa antes de sair o gol, e aí tem que não só anular o gol, como recomeçar com aquela falta lá, enfim. antes de reiniciar o jogo, é possível isso. Isso é possível, sem problema nenhum. Tal. Agora, como seres humanos, eles têm uma série de limitações. Então, muitas vezes, ele decide achando que acertou, consciente de que tomou a melhor decisão, e depois, né, é o que a gente fala, existe o jogo do campo e o jogo da televisão, né? O árbitro não tem aquele ponto de vista que o torcedor tem assistindo aquela câmera de trás, às vezes o torcedor acha que viu um agarrão, um toque de mão, como se o árbitro tivesse tido a mesma visão do lance que ele, numa câmera postada numa posição privilegiada. Hoje, dependendo do jogo, nós temos aí 30, 40 câmeras, e o árbitro não, ele tem só aqueles dois olhos ali que ele tem que cuidar de tudo, praticamente, com a ajuda dos seus assistentes, e contar também com um pouquinho de sorte, como tudo na vida. E olha, uma coisa que se diz, né, que muitas vezes até a gente critica, é que os próprios jogadores de futebol muitas vezes parecem desconhecer a regra. E a gente vê erros grosseiros que são cometidos pelos atletas. Eles não conhecem nada da regra. Isso, eu já joguei minha bolinha, sei como é que é, né? O jogador não conhece a regra, me permita, a imprensa, de uma maneira geral, também não conhece nada da regra do futebol. E aí o que acontece são aquelas repetições, queriam ser algumas lendas urbanas, né? Então, exemplo, goleiro é intocável dentro da pequena área, né? A tal da área de meta. Isso não existe. O goleiro é um jogador como qualquer outro. Ele pode receber uma carga desde que não seja faltosa. Ou a bola estava indo na direção do gol, tocou na mão, então é pênalti. Também não está escrito nada na regra. A regra só fala se houve intenção ou não. Te citei dois exemplos de outros tantos que são repetidos, né, a todo instante, em situações que está totalmente alheia ao que previa a regra do jogo. Então, o jogador não conhece, a imprensa, de uma maneira geral, também não conhece a regra, com raras exceções, e às vezes o árbitro também. Por incrível que pareça, alguns árbitros, inclusive, têm uma certa deficiência em conhecer profundamente a regra do jogo. E quando surgem os fatos diferentes, que fogem do normal de um jogo de futebol, é que você vê realmente se o árbitro domina plenamente a regra do jogo. Porque apesar de serem somente 17 regras, existem uma infinidade de interpretações. E o árbitro não tem tempo para consultar. É quase que no automático. Aconteceu, tem que decidir. Talvez seja aí a grande diferença. E olha, estão me cobrando justamente para que eu lhe faça perguntas a respeito. Não precisa fazer rodeio, não, porque eu já até imagino qual vai ser a tua pergunta, Guilherme. Não se preocupe. Pois é, o jogo Inter e Palmeiras, aquele famoso jogo em que os torcedores do Palmeiras reclamam que houve uma interferência externa na arbitragem, na anulação de um dos gols da equipe alviverde, que não por acaso acabou caindo para a segunda divisão e disputa agora a Série B do Campeonato Brasileiro. Chegaram a envolver o seu nome, inclusive, nesse lance. O que é que podemos comentar a respeito? Na verdade, o que aconteceu naquele jogo foi o seguinte, né? Houve um cruzamento e o jogador do Palmeiras, o Barcos, né, ele subiu e fez o gol com a mão, certo? Naquele momento em que saiu o gol, havia um jogador do Internacional que estava prestes a ser substituído. Então, ele estava naquela posição ali, na linha que divide o meio de campo, e ao seu lado estava o quarto árbitro, que era o Jean-Pierre. O Inter pediu para aguardar, não queria fazer a substituição antes da cobrança desse tiro de canto. O que aconteceu? Então, esse quarto árbitro ficou ali parado, ao lado do campo, observando o lance. Então, ele tinha uma visão privilegiada. No momento em que saiu o gol, o árbitro lá das Alagoas, né, infelizmente, não conseguiu ver, muito embora estando bem colocado ali a cerca de 10 metros. Se nós olharmos o lance novamente, o torcedor pesquisar na internet, vai ver que tem um bolo de jogadores que sobem. Só que é uma altura que é praticamente humanamente impossível de um jogador fazer um gol de cabeça naquela altura. Como tudo conspira, em certos momentos, contra, o assistente que estava do outro lado também teve a visão encoberta e não viu. E o árbitro adicional que estava atrás do gol também não viu. Aí você vai me perguntar, você viu? Vi. Vi que foi com a mão, não tenho a menor dúvida, assim como o quarto árbitro que estava no meio de campo. Acontece o seguinte, no momento... Vamos até deixar claro para o ouvinte que você era o observador nessa Eu partida. Era o delegado da arbitragem, delegado de arbitragem, né? O que acontece é o seguinte, no momento em que saiu o gol, esse quarto árbitro percebeu que foi com a mão. Aí eles começaram a conversar. O que demorou para definir é porque não conseguiu identificar qual era o jogador, porque nesse caso teria que dar o cartão amarelo. Então eles praticamente ficaram ali confabulando por um tempo, até porque existe essa orientação. Não recomece o jogo enquanto vocês não conseguirem identificar, né? Tentar pelo menos identificar. E aí foi que o jogo foi se arrastando por quase 4 minutos, só que o gol já tinha sido anulado com menos de 30 segundos. Nesse momento, aí é muito comum no futebol ali, aquele pessoal que fica ali nas imediações do gramado, perguntar para a imprensa, e aí, foi gol, foi com a mão, foi o que, sabe, isso acontece. Uma repórter que estava cerca de 30 metros ali do local onde fica o delegado e tal, ela fez um comentário, né, na Band, dizendo o seguinte: olha, o pessoal tá aqui questionando o delegado, só que aí que foi o grande equívoco. Não existe um delegado só no jogo. Eu sou delegado de arbitragem, não existe delegado da CBF, existem vários delegados. E aí me viram lá no meio do campo e a notícia começou a correr, e delegado, de repente eu não sabia o que estava acontecendo e várias pessoas vinham me perguntar: ah, foi o senhor que interferiu, que falou com a mão? E eu realmente não estava entendendo nada do que estava acontecendo naquele momento. Depois do jogo, aí sim eu fiquei sabendo que realmente havia sido feito esse tipo de comentário. Tanto é que no julgamento lá no Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o Palmeiras foi derrotado por 9-0, e eu estive lá presente, e o Palmeiras não queria me ouvir. Chegou lá na hora, não queria me ouvir. Aí o Internacional que pediu o meu depoimento lá. Não entendi por que o Palmeiras se recusou a me ouvir. E aí eu conversei, expliquei exatamente aquilo, inclusive deixei bem claro, falei: ó, já que existem 36 câmeras aqui, me mostrem pelo menos uma, né, onde eu esteja, digamos, a pelo menos 10 metros de distância dessa repórter, porque eu não tenho o sistema de comunicação, então eu não consigo falar com ninguém. Não existe monitor na beira do campo, isso é tolice. Vocês que são na imprensa sabem, existe aquele pessoal que fica ali fazendo a filmagem, mas ele praticamente fica só com o visor ali, então não tem acesso à imagem, imprensa, não existe isso. Então houve, na verdade, uma informação equivocada por parte de uma repórter que disseminou. E até você provar, né, que focinho de porco não é tomada, né, aí foi realmente, criou-se uma situação ruim. Olha, não foi fácil não, né, porque o meu telefone tocou, porque o pessoal descobre telefone, descobre e-mail, essas torcidas organizadas, eles são para isso eles são bem organizados, eles descobrem tudo. Mas, felizmente, tudo ficou muito claro de que não houve qualquer tipo de interferência, isso realmente não houve, né, muito embora tenha sido até uma situação, digamos assim, moralmente é engraçado, né? Você fazer um gol com a mão e depois e se queixar, né? É mais ou menos como o cara assaltar um banco e depois reclamar que o dinheiro era falso. Pois era isso que eu ia comentar, porque o lance ele foi tão claramente irregular que eu acho que o grande problema teria acontecido se a arbitragem tivesse validado aquele gol, né? É verdade, né? Imagine o problema que causaria, vamos imaginar, uma situação de uma equipe rebaixada, né, e o Palmeiras eventualmente tendo se livrado daquilo com um gol feito com a mão. Então seria um absurdo. Agora, não houve essa interferência, né, isso não é bom para o futebol. Claro que não é bom para o futebol você fazer um gol com a mão, decidir nesses termos, mas também não é bom que haja nenhuma interferência, a não ser por parte da arbitragem. E ao contrário, né, deveriam parabenizar a arbitragem, porque a arbitragem é um conjunto de pessoas. Então o árbitro não viu, o adicional não viu, mas para a felicidade da arbitragem naquele momento, o quarto árbitro estava colocado ali ao lado do campo e teve a felicidade de ver. Só demorou porque eles não conseguiram identificar quem foi a pessoa que tocou com a mão. Tanto não conseguiram que não recebeu o cartão amarelo. Então eu te pergunto, se tivesse havido alguma influência, você acha que teria sido meia influência? Não, então seria completo. Se olha, foi fulano de tal que tocou com a mão e ele receberia cartão amarelo. Agora, como é que foi a pressão em casa também? Porque você me falava que seu pai, inclusive, é palmeirense. Me cobrou, né? Eu não sei nem se até hoje ele acredita, né? Porque muita gente às vezes me pergunta, fala assim: olha aqui na lenda verdade. Não tem nada para esconder, eu realmente não houve nada. E eu até brinquei com meu pai e tal, porque ele é palmeirense já, né? Ele é bem idoso. Falei assim: não houve absolutamente nada, a decisão foi da arbitragem e eles foram muito felizes, ao contrário, deveriam ser enaltecidos e não colocados em dúvida. Em meio a tantas polêmicas, arbitragem é uma área apaixonante também? Olha, às vezes a gente se pergunta, né, como é que a gente consegue gostar disso, né? Porque é difícil, né, o torcedor entender o seguinte: como é que uma pessoa pode gostar de entrar num campo de jogo e ser o tempo todo xingado, humilhado, dependendo das circunstâncias, né, até agredido, como já vimos alguns casos, e continuar gostando disso, ser apaixonado por isso? Olha, não tem a resposta para te dar, sabe? É uma coisa assim que surge na vida da gente, a gente quer participar mais ativamente do espetáculo, não se contenta ficar só como torcedor. E se não fosse aí, digamos aí, para essa meia dúzia de louco aí que resolve entrar nesse meio para auxiliar a arbitragem, não sei como é que a coisa seria, até porque não é profissional. Mas é muito apaixonante, como é também para o atleta. A diferença é que o atleta é um profissional, todos os envolvidos são profissionais, com exceção do árbitro, que é o único ali alienígena, que é o amador ali, e nas mãos dele às vezes está decisões ali que podem redundar em em prejuízo de milhões, enfim, né? Você imagina aí o que vale, por exemplo, hoje um time como o Barcelona, e muitas vezes o futuro da equipe está ali na mão de uma pessoa que é um amador decidir um jogo, né? Conversei aqui na CBN neste fim de semana com o Gerson Baluta, ele que é advogado, servidor público federal, também membro da Comissão de Arbitragem da Federação Paranaense de Futebol, delegado especial da CBF, instrutor de arbitragem, e nos falou a respeito um pouco de tudo que se refere ao apito e essa paixão aí popular de brasileiros, paraguaios e argentinos, que é o futebol. Baluta, muito obrigado pela participação aqui na CBN Foz. Ah, Guilherme, eu que agradeço, e a única coisa que eu pediria pro torcedor, se é que dá para pedir, é que tivesse um pouquinho mais, né, de compreensão e paciência com os árbitros, que são pessoas honestas, sérias, não tenho a menor dúvida disso, e o torcedor pode ir pro campo tranquilo, torcer à vontade, porque ali dentro do campo a coisa é séria e é decidido na bola, sem problema nenhum, nada ali é teatro, sabe? Então tem que ter um pouquinho de paciência, o goleiro erra, o jogador erra, todo mundo erra, e o árbitro vai continuar errando, muito embora ele sofra tanto quanto vocês, torcedores, né, que às vezes não aceitam, né, o erro do atleta, o árbitro também muitas vezes não aceita o seu erro, mas como todo ser humano, né, tá passível, então eu só peço pro torcedor que tenha um pouquinho mais de calma com o árbitro, muito embora eu saiba que isso dificilmente vai acontecer. Um grande abraço, obrigado pelo convite. E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui no nosso site cbnfoz.com.br. Nós vamos na sequência ao repórter CBN em rede nacional, já voltamos com as informações do setor que movimenta a economia aqui na Terra das Cataratas com o programa CBN Turismo. CBN Entrevista.